389, boa noite. 889, já fez chamada de entrar com o controle. Avião ativo, se for. Torre, eu vou no 405, próximo, ponto 0 pronto. Estou no 405, a linha decola, vento 100 graus, 109. A linha decola, vou no 405. Estendal 350, vamos para a 3254. Estacionamento no 3152. 3152, portão móvel aprovado, puxa estacionamento, chame táxi. No ataque no Puxaciona, Oceanear, 63190. Oceanear, 310, confirma, sua posição sobre a remota, pode ser pronto? Na remota, 1 ou 2, senhor. Sim, senhor, então número 2 no setor, Oceanear, aguarde aproximadamente 4 minutos para o puxa. Afirmativo. O TAN 3152 está iniciando o puxo agora? Iniciando, senhor, TAN 3152. Senso. Senhor, é depois do TAN, aí o Oceania está autorizado, é isso? Sim, senhor. Depois do TAN, está fazendo um push bem. O Oceanair está autorizado, vai ser? Sim, senhor. Eu vou autorizar o Oceanair assim que o TAN iniciar o táxi, ok? Ah, tem mais uma coisa que eu queria saber assim, então, o TAN e depois vamos lá. Ok. Bono 405, decola 05, controle 1, 99, decimal 8, uma boa noite. 98, boa noite. Gol 604, estabilizado, visual com a pista. Afirma, senhor. Torre, 118.95, tem uma boa noite. 18.95? 1.895. 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Oceanair 6313, desça via para 2.000 pés, 1014, livre LF X-Ray, informe estabilizado. Desce via, seu portão estabilizado, Oceanair 6313. 04, livre pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, pistão na zero, voo 1604. A 05, autorizado, voo Eval. Eval, direto, 1405, obrigado. 1889, voo no 889, chame Recife, 13325, boa noite. 13325, obrigado, bom trabalho. Pouso Altena Aracaju, 2 horas de autonomia. 160 Aracaju, 2 horas, confirma, senhor? 170, senhor. É 176, pessoa. 176, copiado, 3152, táxi aprovado. Parte principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistola 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, 3152, tem um bom voo. Autorizado lá no ponto de espera, 182, obrigado, tá 3152. 1895 no ponto de espera, senhor. 1895. Oxenia 310, em coordenação com a equipe de solo, após o TAN livrar a cauda, tem livre puxo de acionamento. Senhor Chame Táxi 6310. Alternativa, após o TAN livrar, 04, solo 09, solo 1219, livrando à direita, uma boa noite. Livrando à direita, solo 1219, gol 1604. Canela, 6310, 1960 a bordo, são 4 horas, Altena Salvador. 4 horas, Salvador, poderia somente confirmar o POB? 1-6-0 1-6-5, foi entendido, confirma? 1-6-0 então, táxi aprovado, parte Juliette Alfa, Xenema 310, ajuste no 0 no 4, no ponto de espera, chimitou 118-62, senhor, tem um bom voo, 6310. Muito obrigado, então, uma boa noite, um ótimo começo de ano. Salve, Salvador, gol 1-6-0-4, Litorna, 6-4. Ou 1604, táxi via Alfa, dando passagem ao bus da Ocean Air de ação, tanto de ponto de espera, ingressa na Juliette, portão 08, gol 1604. Táxi via Alfa, a Juliette 08, vai dar passagem ao bus da Ocean Air, gol 1604. 6313, chame torre no 895, boa noite. 895, obrigado, até daqui a pouco. Quatro 05 pro Diofito na presente, chame o centro em 260, alterno 288. Ofito 260, 288, 405. Salvador, boa noite, Xené 6313, ILS baixo travado. Xené 6313, livre pouso, pistão na zero, vento 1 a 00 graus, 08 a mais. Pouso, Xené 6313. Zona 52, decolou Zona 2, controle 1, 99, decimal 8. Uma boa noite. Boa noite, 19-8. Salvador, UTAN 39, eita, UTAN 3152. 3152, contato radar, subo 330 na PUCA. PUCA 330, só deixa eu voar para Caju, senhor? Aí já fica com o centro, bem que eu gostaria, o senhor pode voar Jambo. Vamos também, obrigado. Da boa noite, tem que ter uma na final, Oceania 6310. 6310, após a passagem do tráfego na curta, ali mantenha no zero. Aliás, mantém após a passagem na curta, na 10, 6310. Controle Salvador, boa noite, azul 4209, desce 160. 4209, identifique, chega da Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste meio 14. 1-0-4, desce 4 mil pés na Bonfi, 4209. Xené 63, 13, solo aos 14, vibrando à direita, táxi via Alfa Índia, gate 01 na minha escuta. Ok, Alfa Índia para o gate 01 na sua escuta, Xené 63, 13. Livre decolagem, pistão na zero, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Livre decolagem, Alfa Eco Foxtrot, boa noite. Identifique chegada manda, desça ao 050, qual a sua velocidade de cada? Estamos com 250, descendo para o 050. cliente, preciso que reduza para 220. Reduzindo agora para 220, logo ao posto, para 0,5. Janeiro 6310, decolou 17, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 19-8, graças, uma boa, senhora. Controle Salvador, quem está, boa noite. Janeiro 6320. O Janeiro 6310, boa noite, subou 350 na saída Pucas, está sob vigilância radar. 6310, sim, é, poderia curvar a esquerda direto para Pucas. Autorizado. Graças. Controle, é o 6320 da Chanel, eu sei que é meio incômodo para o senhor, mas você poderia coordenar com o Recife para Aracaju direto, devido até que a gente está um pouquinho atrasado, para tentar tirar esse atraso? Tem um aguarde um momentinho. Muito obrigado. Adoro, Michael, tá, Quebec. Hotel Quebec. Tá 3152, autorizado para presente direto Maceió. Maceió, tá 3152. Pode coordenar o nível 290? Quem chama o centro agora e coordena seu mesmo, frequência 2545, então boa noite. Boa, obrigado. O Xenia 6310 direto Aracaju, autorizado. Muito obrigado, direto Aracaju ou Ceará. Salvador, approach to the Bay Blue Panorama 4370, Elvis Technical Level 150. Blue Panorama 4370, Skokai Dent, descent 050 Maori Arrival. Advent, descent level 050 Maori Arrival, Blue Panorama 4370. Alfa Eco Foxtrot, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 075. Seu limite é a magnética 150 de Simbra. Esquerda 075, confirma o limite? Magnética 150 de Simbra. 150 de Simbra. Azul 4209, desça para 2000 pés, ajuste 614. Para 2000 pés, 10 no 4, azul 4209. R6310, chame centro Recife em 12545, boa noite. Bola 2545, agradecendo muito, boa noite. Alfa Eco Fox, desça para 3.000 pés, 614. 4209 para o LOC, esquerda 170, informe estabilizado. Esquerda 170 para o LOC, reporte estabilizado, azul 4209. Controle Salvador, boa noite, total 9907, seguinte na Vitor. 9907, boa noite, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 614. Identificou 4.000, 1.400, total 9.907. Foxtrot para o localizador, curva direita para 150. Direita 150 para o localizador Alfa Fox, descendo para 3.000. Controle de Salvador, TAM 3305, transfere-se de informação, Victor. Boa noite, 3305, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050, chegada Mari, TAM 3305. Alfa Foxtrot, 17 milhas de Salvador, reassuma navegação para Odidona, informe estabilizado no localizador e desça para 2.000 pés. Para Odidona, 2.000 pés, Alfa Fox. Azul 4209, está estabilizado. 4209, chame 2895. 1895, obrigado, boa noite. Chame. Boa. Foi Fox, não te duzo para 1809. Já está com 180, Alfa Fox. Ok, maravilha. Livre pouso, pistão 0, vento 1200 graus, 0,9. Livre pouso na 10 para o Azul 4209. Pentágono 604, sem informação, isso. Uno 604 para Fortaleza, eu tenho aprovado o nível de voo 370, senhor, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Uno 604 autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via para Zulu 19. Decola da pista 10, mantém proa até 2000 pés, após curva à esquerda, até interceptar radial 350, intercepta e mantém até 20 milhas, após voa direto, posição froti, controle 1-9, decimal 8, transponder 5003, Uno 604. Upper 0370 para Fortaleza pela Upper Zulu 19, decolada 10, curva à esquerda após 2000 pés, intercepta radial 350, irá passar por 20 milhas, após segue proa direto trote, controle 19 decimal 8, transponder 5003, voo no 604. 5003, cotejamento correto, gol no 604. Portão 8 para pushback acionamento, chame torre 118-95, o no 604. Mando pronto para pushback acionamento, informará. E a torre 118 decimal, podemos falar? 118-95, para posicionamento, chame torre 118-95, senhor. Torre 118-95, braço no 604. A possibilidade da 17 pela direita? Alfa Foxtrot, afirmativo, da presente, modifica 3-0, livre base pela direita, chama na final da 1-7, curtando a medida possível, me dá o tráfego na sequência para pouso. Vai realizar na medida possível para 17 pela direita, Alfa Fox. Total 9907, Salvador.